Rádio em Foco. O desafio dos relacionamentos. A entrevista de hoje é com a psicóloga Olga Simone Almeida de Paula Lima. Ela é membro do Programa de Ações em Saúde do Acadêmico da UCDB e vai conversar com a gente sobre o amor. Boa tarde, Olga. Boa tarde, Benhur. Olga, os jovens estão à procura de um amor ou de um pai perfeito? Olha, Benhur, o que nós temos percebido ultimamente é que a maioria dos jovens hoje está em busca de aventuras. Estão, assim, no momento de curtição, querem viver a vida. Estão muito mais, assim, ainda não no compromisso de um relacionamento sério. Então, a gente percebe, assim, que está numa busca de curtição. Ainda nem se fala no amor perfeito. Agora, sim, nós temos entre os jovens aqueles mais amadurecidos, que já estão um pouco mais desenvolvidos também na sua caminhada, na sua formação. Esses, sim, já começam, então, fazer uma busca mais estruturada. Muitos deles em busca de um amor, apesar deles terem dúvida se esse amor vai chegar. Professora, por que as pessoas estão sempre em busca do par perfeito? Quando as pessoas pensam no amor, é óbvio que o par perfeito é uma condição que eles pensam. Se eu amo de verdade, o par vai ser, né, a condição primordial, perfeito. Por que eles estão buscando? Na verdade, a tentativa de ser feliz. O ser humano em si, ele busca esse complemento da convivência, né? Ninguém nasceu para viver só. E nessa tentativa de buscar o complemento, eles tentam buscar alguém muito igual a ele. Então, é aquele que pensa mais ou menos semelhante, que gosta das mesmas coisas que ele gosta, que respeite as suas opiniões, os seus desejos, né? Se gosta de balada igual a ele, se gosta das mesmas músicas, se gosta do esporte, do lazer. Então, na cabeça dos jovens, esse sim constitui o indivíduo para formar o par perfeito. No Ações da Saúde do Acadêmico, conhecido como ASA, existe uma procura grande dos jovens com dúvidas sobre relacionamentos? Lá no programa ASA, que é um programa de atendimento acadêmico, né, a saúde do acadêmico, nós atendemos todos os elementos, todos os aspectos necessários que ele traga no seu campo emocional. Não há dúvida que entre os assuntos trabalhados também se discute e se traz as questões de relacionamento. Até porque, quando o relacionamento não está bem entre os jovens, acaba afetando a aprendizagem. Então, nós temos, assim, não só no ASA, mas também em outros locais que a gente conversa e encontra os jovens, eles entrando em dificuldade de viver a sua vida em plenitude porque não estão conseguindo conciliar as relações afetivas. E no ASA, nós temos sim encontrado algumas pessoas com essas dificuldades, principalmente os relacionamentos que são rompidos, as traições que acontecem, a falta do diálogo e compreensão entre os dois paqueras, os ficantes, os namorados e até mesmo alguns que já são casados. Então, a infidelidade é um dos problemas mais sérios que a gente tem deparado na vida dos jovens hoje. E o que a gente nota também é que eles não conseguem conversar sobre este conflito, resolver essa questão, se perdoar, compreender a dificuldade do outro, ou o que foi que levou o jovem a buscar um novo relacionamento, a dar aquela escapadinha que eles acham natural. Natural para o homem, né? Quando é para a mulher, não é visto dessa forma. Então, isso acaba trazendo mesmo conflitos para eles quase imperdoáveis. E outra questão também que aparece muito, que evidencia nas questões de relacionamento, são os desencontros e os encontros fortuitos através dos programas que hoje a internet nos permite, né? No MSN, os bate-papos, o uso também do Orkut. Então, essas descobertas que os jovens fazem, que eles se permitem, acaba gerando conflitos entre eles. O relacionamento a dois não é algo fácil. Existe alguma dica para fazer esse relacionamento dar certo? Por que não é fácil relacionar a dois? Primeiro, nós vivemos numa sociedade muito individualista. Então, nós sabemos que os jovens não escapam desse contexto social. E os jovens, eles acabam querendo que satisfazer as suas próprias necessidades individualmente. E quando buscam um parceiro, alguém para relacionar, eles acabam querendo que o outro realize os seus desejos, realize as suas vontades, e o outro nem sempre está disponível. Então, é preciso que haja um amadurecimento por ambas as partes, que haja uma descoberta de quem eu sou, o que é que eu posso dar para o outro, o que é que eu posso oferecer. E é importante a gente lembrar que nós só estamos preparados para dar ao outro quando nós já aprendemos a receber. Aí está o equilíbrio da relação. Eu dou quando eu também sei receber. E eu sei receber quando eu estou pronto para dar. Então, é nessa relação de troca que o relacionamento se completa. Esse é o grande desafio, a gente aprender a viver esse equilíbrio. Olga, qual a sua opinião sobre os relacionamentos atuais? Você acha que eles são mais dramáticos ou mais românticos do que eles costumavam ser? Por conta até dessa individualidade que cada um está buscando, né, suprir em si mesmo, eu vejo que as relações são um pouco mais dramáticas. São poucos que a gente ainda percebe o romantismo presente. Até porque na maioria dos que a gente conversa a respeito e que a gente ouve, eles veem essa atitude ainda como algo careta, já ultrapassado, né? Então, assim, hoje não tem mais aquele paquerar, aquele fletar, aquele tentar conquistar a garota e o garoto, assim, devagarinho. Hoje é chegando e atacando, né? Assim, usando uma linguagem bem juvenil. Então, é nessa pressa que o jovem tem hoje do conquistar a garota e de já ir à luta, de conquistar todos os espaços, até para marcar seu território, acaba perdendo o romantismo, né? Então, a gente percebe que os jovens, eles sentem que isso é bonito, que isso é legal, principalmente por parte da mulher, mas não está sendo algo trabalhado, algo buscado, algo cultivado. Eu acho que isso está mais assim na cabeça dos jovens como algo para os nossos pais. E é uma pena, porque toda mulher gosta de ganhar um buquê de rosas, ser cortejada, né? Ser assim apresentada de uma forma muito carinhosa. E a gente percebe que isso está perdendo. Olga, para finalizar, você gostaria de pedir alguma música? Como eu associo a juventude ao viver, viver é um momento muito bonito que nós temos da expressão máxima da alegria, da vitalidade, da energia. Eu acredito assim que os jovens, né, e quando eu digo jovens, não só na fase juvenil mesmo da idade cronológica, eu vejo muitos casais recomeçando a vida, reconstituindo um relacionamento também na sua meia-idade, né? Até na terceira idade nós temos pessoas com essa juventude interna buscando um relacionamento, buscando viver a afetividade com mais profundidade. Então eu acho que uma música que cabe bem para esse momento é aquela música É Bonita, de Gonzaguinha. Viver é não ter a vergonha de ser feliz. Em qualquer momento, em qualquer idade, buscar compartilhar a vida com o outro é muito belo. Muito obrigado, Olga, pela participação no Rádio em Foco. Ok, eu que agradeço pela nossa participação, estando aqui em nome do programa ASA, como psicóloga e também professora dessa universidade. Para mim é uma alegria poder contribuir com você.